Santo e justo, ele tem vontades opostas aos homens deste mundo. Nunca vira as costas para quem clama seu nome. Jamais negou comida para aquele que estava com fome. Não tem prazer na morte do ímpio, cuida de nós desde o princípio. Quebra a corrente do vício, liberta o coração de quem pediu para ser limpo. O bom pastor é Jesus Cristo, Salvador ungido. Caminho que eu sigo, verdade inalterável, vida incomparável, evangelho inabalável, que não é negociável. Onde os homens encontram paz, perdão e justiça, ao som da voz do Mestre, quem tá morto ressuscita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa é ruim, imperfeita e miserável. Endurecidos pelas desilusões, enfraquecidos por insanas ambições. O desamor tem mil razões, assim nascem os vilões. Só que o amor do Senhor possui todas as virtudes, tem todas as razões. Por isso estamos vivos, salvos e remidos. Com um reino diferente eu estou comprometido. Onde o pastor não esfola as ovelhas, onde o rei não é cruel e reparte a sua ceia. Nesse reinado o dinheiro não compra a felicidade. Não tem oferta nem barganha em troca de milagre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Buscai o reino dos céus que o Messias apregoou. Abandonai a ilusão que o ser humano inventou. Falsos profetas e as suas metas que não se parecem com as de Jesus. Não se corrompa nem se contamine com a prostituta que o mundo seduz. Hipócritas oram, pedem que seja feita a sua vontade, mas se queimam todos os dias na fogueira das vaidades. Distorcem santas verdades, se portam como covardes. Comercializam e vendem a fé para obter propriedades. Lançam fora os pequeninos e juntam aos poderosos. Rejeitam os oprimidos e andam com os asquerosos. Esse reino que tão pregando não tem parte com da Bíblia. Um alto preço foi pago pra salvação ser gratuita. Uou! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.